cabo verde, antes me banhe em Salvador. Água sagrada pra minha sede, inspiração na cuia do tambor. Onda, me leve à ilha de Cuba, quero as maracas e a rumba de lá. Reino Mandinga, filhos de Gandhi, tem fundamento em seu Ijexá. Taê, que assim cês passa a entender, nego. De vez, swing mora no ancestral. Males e tuaregues são do seu cordão. São reis e brincam no seu carnaval. Cabo Verde, antes me banhe em Salvador. Água sagrada pra minha sede, inspiração na cuia do tambor. Onda, me leve à ilha de Cuba, quero as maracas e a rumba de lá. Reino Mandinga, filhos de Gandhi, tem fundamento em seu Ijexá. Taê, que assim se passa a entender, nego. De vez, swing mora no ancestral. Males, tuaregues são do seu cordão. São reis e brincam no seu carnaval. Taê, que assim se passa a entender, nego. De vez, swing mora no ancestral. Males, tuaregues são do seu cordão. São reis, brincam no seu carnaval. Taê, que assim se faça entender, nego. De vez, swing mora no ancestral. Males e tuaregues são do seu cordão. São reis e brincam no seu carnaval.